E se eu chamar um time de peso mesmo, um monte de gente aqui em cima agora? Às vezes... Às vezes... Observando a volta vida, às vezes no mercado na esquina, no posto de gasolina, se olhar de volta me anima, às vezes me deixa até sem rima, às vezes perco a noção, então mexe com a concentração, também engana a visão, às vezes é mais, às vezes não, de dentro do busão, junto numa lotação, vendo caminhando lá no calçadão, às vezes passeando de carrão, ou indo só pra comprar pão, será que é sonho ou imaginação, que até vendo na televisão, às vezes muita areia pro seu caminhão. Às vezes passar de bike e eu correndo atrás que nem um cão. Às vezes passar de Nike, sandália ou sapatão. Tão a tentação, já não sei mais o que faço. Toda hora eu me embaraço, torço o pescoço de espaço e tiro o cigarro do maço. Eu tropeço quando acelero o passo, acorda nesse compasso. Às vezes tem, se não é escasso, eu fico com cara de mal. Acreditou, me desafiou, eu fiquei demais. Sem bem quando olhar sem palavra, me prende minha bala, me deixa capaz. Marca de biquíni, tomara que caia agora, quem sabe? Uma outra é chave, preto de coragem, meu naipe é zap. Vai vendo que mina é essa, me deu uma brecha e cantou de primeira. Jorge Benja cantou, que grande vitória na vida é mulher brasileira. Eu tô na intenção, as piores possíveis se ela quiser. Ela dança, ela bebe, me olha, sorri, será que ela quer? Será que ela quer? 12 horas e agir pro céu, fazendo papel na noite e afora. Sem salve, enquanto eu me controlo, já me provocou até umas horas. Essa mina é sucesso total, chegou no meu vídeo e só disse às vezes. Olha como foi malvada, ainda se aproveita da minha timidez. Já nem sei mais o que falar, ela me matando, esticando chiclete. É do tipo que vai ser gostosa mesmo se tiver um cinco pivete. Um momento me entrega, sabe que é zique, eu tô afim. Cola comigo, eu te faço elogio, deitado na cama. Às vezes na balada black, ela de calça vinil, uma blusa e um neck. Às vezes, brunete, pirando rap, diga no rap. Ei, a noite promete, todos moleque, zica. Nada te impede, já que é festa, chega na tica. Coloca as amiga, menina veneno, sabor tequila. Malandro pira, vai vendo, entra na fila. Desfila na pista, nego delira, ela acha da hora. As minas se morde, morre de inveja, ela adora. Ela é Pandora, ela é Afrodite, ela vigora. Ela é o agora, ela é o convite pra ir embora. Aí é foda, será que é firmeza ou pensa na nota? Eu sou uma louca, sapato falido, será que é bota? Às vezes me deixa pirado, pros rap eu tanto inspirado. Perturbado, olhar de anjo com meu pecado, mano. Se ela abraça o plano, eu camo, a sorte pôs o meu pano. Já é, tá tendo, às vezes, não faço. Às vezes, se ela disser sim, se tiver a vida, o rolezinho de namoradinho. Porque se neguinho, eu nem tava assim, digo, às vezes. Tô arrumadinho, mesmo sem dedinho. Ela olhou pra mim, deu um sorrisinho. Quando tá batinho, a mina assim é. Às vezes, pelas três da matina, ela no balcão. Vocês, de olho como se fosse a presa do falcão. Sem leis, só que sua pressa só espanta a perfeição. De vez, vacilou, fez feio e ela logo disse não. Falta de pagar, de galantar. Vou mais devagar, me levantar, me encantar. Já me encantei, não vou negar, logo colei. Se eu vim de lá, cumprimentei sem arrastar. Não inventei, não sei dançar, já descolei. Mas o que eu sei, posso mostrar. Quer? Se você quiser, demorou que eu já tô querendo. Sou romântico, mas se precisar, também sumo no sereno. Tá me entendendo? Eu tenho boas intenções, mas não posso mostrar pra você agora não. Porque as crianças tão vendo. Se pai, ela só tá esperando alguém pela sorte. Eu é preso esperando o leão pra dar o bote do fluxo. Tranquilo, ela quer uma noite, eu aumento a sua vida. Mulher que se veste, vende perfume, tem seus pudores, tem sua luxúria. Quem se arrisca, olha e não pisque, pilotizando com ela na pista. Se tá sem maldade ou se tem malícia, se veio sozinho ou se tá com as amigas. Eu tento flagrar disfarçado na minha missão, sem discreto, se chamar pra atenção. Às vezes aqui colhe da sorte, eu não sei. Espero olhar, que aguentar, que é de lei. Eu flagro de longe, quem se precipita e fico na minha vez. Olha como se fosse, me dá uma chance, faça algo look me cante. Rola um som boladão daquele dos bons pra que a gente dança. E eu chegue mais perto, cante junto enquanto fleto, sem saber se vai dar certo ou não, mas mostro logo o que quero. Seguro suas velas, não me aproximo, te falo umas coisas bem perto do ouvido. Te arranco um lindo sorriso, conquista o sol, é propício. Te chamo pra pista, seus braços se apoiam em meu ombro, suas mãos seis pra sua cintura. Vem pro silêncio da noite comigo que eu tô pra você essa noite. No meu quintal, você pode cantar junto a uma alma feminina, bubu com caixa. Quando encaixa no lugar, só pode resultar em ti. Não aprecio muito, nós somos conjuntos, encaixamos tudo com categoria. Vem comigo sempre que eu tiver por perto, vem de longe, se eu também tiver no clima, porque não saio do sol, mas às vezes só quero ver a lua. Se eu te convoco pra sonhar, não é com uma realidade futura. Às vezes só quero você perto, mas sem precisar sair da minha rua. Quando chega a sua mensagem de texto, só mais um pretexto pra eu me sentir sua. Acender o blush, te ver acender. Sempre que te sinto, me sinto legal, sensacional. Ter você e tal, observo sua expressão facial, intelectualmente musical. Não tenho magnetismo pessoal, às vezes mexe com o emocional. Tão excepcional quanto opcional, baby. Eu queria ter um rei, só que de coroa eu só tenho meu pai. Falei de que adianta marca, se o que vale é pele quando a roupa cai. Ela tão cheirosa feito flor, eu tão marrento feito Romário. Mostrei o quanto tenho de amor pra ver se ela esquece o tanto do salário. Ela foi lá pra faculdade, o professor falava, ela pensava em mim. Aqui eu só pensava nela, nessa cidadela nunca vi uma assim. Ela vem, ela vai, todo mundo olha, digo pra vocês. Você quer ter essa mulher, vai saber qual é, falou pra vocês. Tenta sorte mão, chega tranquilão, sem causa criaca. Mas acho que ela diz que não, afinal é não, eu deixei minha marca. Às vezes eu mereço mais, ou às vezes nem arrumo nada. Mas na tentativa, autoestima viva, uma alternativa preparada, cantada por mim. Às vezes, se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque se vem aqui, hoje tá assim, digo às vezes. Tô arrumadinho, mesmo sem tedinha, olhando pra mim, então sou assim. Quando o sapatinho, uma mina assim, eu tipo às vezes. Se ela disser sim, se tiver afim, dá um rolezinho de namoradinho. Porque se neguei, hoje tá vazio, digo às vezes. Tô arrumadinho, mesmo sem dedinho, ela olhou pra mim, deu um sorrisinho. Quando um sapatinho, uma mina assim, eu digo às vezes. Às vezes no silêncio da noite. Ai, cara! Vocês são foda, hein? Foco, força e fé! Foco, força e fé! Três Fs, negou!